Esse barulho parceiro Tassi, Shopping Car, Campina Grande, meu brother. Balança, estremece meu coração. Seu sorriso lindo e parceiro no meio da multidão. Quando ela chega, balança, estremece meu coração. Seu sorriso lindo e parceiro no meio da multidão. Skidim, bim, bim, bim, bim, bão, bão, bão, bão. Skidim, bim, bim, bim, bim, bão. Yo, yo. Simbora meu parceiro Anderson Master Drive, tamo junto, irmão. Quero ser teu eterno amante, enlouquece mim de prazer. Com seu corpo bem caladinho, quero dançar com você. Quero ser teu eterno amante, enlouquece mim de prazer. Com seu corpo bem caladinho, quero dançar com você. Quero ser teu eterno amante, enlouquece mim de prazer. Com seu corpo bem caladinho, quero dançar com você. Quero ser teu eterno amante, enlouquece mim de prazer. Com seu corpo bem caladinho, eu quero dançar com você. Skitim birim birim bau bau bau. Lourinha. Skitim dirim dirim bau bau bau. Lourinha. Skitim dirim dirim bau bau bau. Lourinha. Skitim dirim dirim bau bau bau. Lourinha. Oh, minha cozinha tá chuva. Só do lavadão, só do lavadão. Show. Obrigado, paredão.